decolagem, pistão no zero, vento 130 graus, 109. Autorizado decolagem da 10, perfeito, 179. Final de 3 milhas da 97, 35 Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, contando a aproximação, aguarde pista livre. Aguardará. A final de 2 milhas e meia. Então, 3179, decolados 14, chame o controle 1119, decimal 35. 3179, com controle 1935, bom trabalho, seleção. Zulu, o teste já está no final de 2 milhas. Seja o ar, pista livre, Zulu. Senhora, já está 1 milha já. Zulu, já é de serra, atualizado o pouso, pista 17, vento 130 graus, 109. Controle, dois, bom dia, Oceaneia 63, 1-2. Oceaneia 63, 1-2, fazendo a aproximação, aguarde de autorização. Bravo que Luiz, faça 360 pela esquerda. Número 2 para pouso. 2 para pouso, 2, 2, 2, 3. Azul 4298, autorizado, pouso pistão no zero, vento 120 graus, 1119. Livre, pouso no zero, 4298, pouso vento. Bravo, que Luiz, que no solo, 24, autorizado, ingressando no pátio 4, me escuta teu corte. Mantenha o ponto de espera, Azul 4208. Azul 4208, autorizado a alinhar e manter cabeceira 190. Azul 4298, no solo 26, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 219, 4298. Azul 4208, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 119. Passaré 2223, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 1909. Autorizado, pouso, pistão no zero, passaré 2223. Azul 4208, decolar 228, chama controle 119, decimal 35. 935, bom dia, obrigado. 2223, solo 29, livre à direita, semissolo 1219. Direita, 219, 43, 2223.